174, Recife 1245. 2545, 174. Voo 606, 97 a bordo, a nossa alternativa é Fortaleza, 4:30. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18, corrigindo, chame nessa frequência para decolagem. Ei, táxi, pátio Indy Alpha, chame pronto para decolagem, 606. Alô, 606, próximo ao ponto de espera, tá pronto. 606, linda, decola cabeceira 10, vento no 60 graus, 7 nós. Livre decolagem, pista no 0, 606. Meia autorizado ele é 1018, repórter estabilizado. 896. 5317, posição 1, 01, para o pushback, chama mesmo. Autorizado, chama para o início táxi. Chamará para o táxi 5317. Decola 55, chame controle 1208, bom voo. 08, boa noite. 1903170. Controle, boa noite. O gol na 606, passando 2000. 8, 6390, Puka, transição Zipar. Puka, Zipar, 390, 606. 896, passando uma, chama a torre 118, meia dúzia, estabilizar, 896. 106, 896. 625.2010, livre LS 1018. 2000, livre LS 1018. Zona 896 da Gol, boa noite. Boa noite, 896. Mantém a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado. O vento no 60 graus, 629. Gente, baixado, travado, 118, 612, 6258. Salvador, trip 5317 para o táxi com 7575 a bordo, 4 horas e 20, alternando São Luís para o táxi. Táxi, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. E a Índia e Alfa autorizado, ponto de espera na sua frequência, vai chamar o trip 5317. Salvador, boa noite, Oxané 6258, passando externo, baixado, travado, avistado. Informarei pista livre 6258, mantém a aproximação. Mantém. Solo 0400, libere próxima à direita e prossiga táxi, Alfa Juliette, e já chame antes da Juliette. Gente, segue táxi, Alfa, chame antes da Juliette. Boa noite, Alfa. O 1896, se puder agilizar, tá ok? Tô com tráfego já na curtíssima. Target number, what's up? Again. Pouso autorizado, cabeceira 10. Vento no 60 graus, meia dúzia nossa. Pouso autorizado na 06258. Zeno 70, estabilizar chama a torre 118.6. 18.62, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol no 606, o no 606 chama Recife agora, 12545, alterna, 12685. 12545, 12685, boa noite, senhor. Uma boa. Salvador, boa noite, tá 3170, uma milha para o GTA. No 70, mantém a aproximação e informarei pista livre. Guardando, 3170. 1896, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para 4, 89. Puxa, né, 6258, solo 02, libere à direita e prossiga táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, 6258. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, meia dúzia nossa. Livre pouso na 10, tá? 3170. Trip 5317, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém. Solo 05, libere a direita, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Direita, Alfa Juliette, meia dúzia, tá, 3170. Trip 5317, livre decolagem, cabeceira 10, vento 160 graus, 5 nós. Iniciado o Trip 5317. Trip 5317, decola 07, chame controle no 208, bom voo. Bom controle, agora 208, bom dia, muito obrigado. Controle, bom dia, Trip 5317, decolou na mão, na sua escuta. Bom dia, 317, 380, sai da mão, movila. Gente, 380, autorizado, Trip 5317. Ele autoriza o Trip 5317, código. Autorizado, 5317. Muito obrigado. 3317, chama agora o Centro Recife no 2545, alterna 1685. 2545, 2685, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, muito boa noite, eu vou ao 896. 896, chame em 186, por favor. 186. Boa noite, 96. 896, autorizado, falando para João, está pronto para cópia? Informativo. Autorizado, falando para João Pessoa, 370, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5052 é o código, 1208 é o controle. Autorizado, João Pessoa, nível de voo 370, via Peruísque 58, decola Pucaracaju, curva esquerda, 5052, transponder, 1208 o controle. Boa noite, nós temos. Correto, chama para pushback acionamento. Pois não,